Está autorizado o nível de voo 360 e proa da posição bridge azul 502. Thank you. passar a ótica 5 delta, completar a ótica 0 graus, 99, 5 no pé. Aguarde. Aguarde, está em Vai dar passagem na máxima prioridade. Uma boa tarde, 867. Trolligon 867 decolou na árvore. Brasil. 4, Centro Recife. Prossiga agora para o Centro Brasília, frequência 124.25, alternativa. Graças, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. Tá 32, por meia. 32, por meia, contato radar na saída bomba. Estamos aqui, 3, 7, 0. Tá 32, por meia. 326, quando possível vá direto ao frete? Possível ser autorizado. Muito obrigado, da 326. Roxane 6305, trem baixo travado, autorizado por 190. Azul 5021 no centro Recife. A fim de evitar tráfego, tem condições de subir para nível de voo 380? Cliente, o azul 5021. O azul 5021 no ciência. Então, desse mantém o nível de voo 340, azul 5021. Devido a tráfego decolado de Fortaleza para o Galeão, mantendo o nível de voo 360, com estimados próximos a Brasília. Azul 5021, meu centro de Recife. Cidade entrou a nível de voo 360. Ciência, Azul 5021. Tráfego agora está na posição de 2 horas, 80 milhas em rumo convergente. O cruzamento será na fibra milha. Mantendo o nível de voo 360, um Airbus 320. Na 3507, a CNI identificação mantém o nível de voo 340. Aguarda para os 18, estamos checando coordenadas. 12545, alterno 268. Muito obrigado, até a próxima. Controle, boa tarde, 4089, perfil da EL, 1.400 pés. 4089, Santa 340, da EL, 340 da EL, 4089. Quatro. Bom dia, bom trabalho. Posição 25, decimal 45, alternativa 126, decimal 85, bom voo. Geral 9975. Aproxima para repartir o alto a luz. Às 10:00. Mantendo a rota até o número 10, transfere o controle do Salvador na frequência 1-9, pulso na boa tarde. 1-9-8, acendendo a meu pé para covar. Azul 4089, centro na escuta. Azul 4089, aguarde. Seredo 2230, decolou 57, controle na frequência 1198. 2230. 198, 2230. Sim, então suba até nível de voo 340, azul 4089, toma o traço em rumo puxo, mantendo o nível de voo 370, um Boeing 738, assim que cruzar com o traço, reautorizará o nível de voo 380. Tango. Barulho está bom, Tango. Taxi approved by intersection Oscar, request to enter runway 17 Bravo Delta Park. Yeah. 2008. O 2008 é complete final, chame torre no 8, decimal 95. 895. Conheço no 20, decimal 9. Bom dia. Um atraso reportado no setor, por assim, condições visuais, presença livre. Mike, Romeu. Intersection Quebec, do Bravo Hotel Papá. Salvador, boa tarde, eu vou 2008. Uma milha para onde a serra baixar travado. Gente, continue na aproximação. Pistão no zero, vento 150, no 50 com 89, o gol 2008. Ok, aguardando a autorização de pouso na pista no zero, gol 2008. Ok, tráfego à direita afastando em direção ao farol de Itapuã, helicóptero 500 pés, ok? Em direção ao farol de Itapuã no litoral. 2008, sim. Serra November Vita, complete final, chame torre no 895. Yankee Romeu Tango. Yankee Romeu Tango, prossiga. Quando autorizado, cruza seu aeródromo no eixo da 10 e segue para Paris, sobrevoo. Gente, aguarde, nós temos dois tráfegos no final ILS. Mantenha sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções para posterior cruzamento. Golo 952, vamos passar, essa identificação, mantém nível de voo 370. Ponto de espera, 1-0, pronto. Mantenha o ponto de espera. Cadê para carregar a serra na rua? Bravo, Bravo até Papá, left, the left, the first left, and Quebec, after Mike, o Bravo até Papá. 1-0-0-8, tem livre pulso no 0, 1-5-0 graus, 1-0-9. Livre pouso na 102008. Salvador, na 152, na parte que está aguardando autorização para o táxi. Salvador, eu encerro, Salvador, evite o terceiro final. A chave está na milha pela passagem de cima. Gente, continua o número 2 para pouso, Serra Navanda Vitor. 7, forma, sem intenção, pouso na 7. Intenção, pousar, modificar, prosseguir para o 7. Reparte no ponto ideal para modificações de regra, Serra Navanda Vitor. Negativo para Cimbra, modificaremos para atualizar. Certo. Retorno 5-2, chame solo agora em 1-2-1. 1, para instrução de táxi até o hotel. O solo que informou para a gente contactar a torre para o táxi. A torre copiou a mensagem do 5-2? Afirmo. Chama o solo 1-2-1 para instrução de táxi até o hotel. Azul 4-1 no meio, identifique. Autorizada a chegada Mali. Alba no 7, fachada travada. Alba no 7, travada. Lima Vitor Bravo, Hotel Papá, contact now, ground again, 121.1, 121.1. 3283 ali, mantém cabeceira 1-0. Gol 2008, solo 03, libera a direita, chame solo em 1-2-1-1. Direita 2-1-1, 2-1-1. O centro não compreendeu seu cotejamento. Informe que suba até nível de voo 320 devido ao tráfego, com destino a Guarulhos, a frente da aeronave, voz veloz, mantendo nível de voo 340, senhor. Tem reporte visual com o mesmo, ele está executando a base pela direita no 7. Tem visual com tráfego? Base pela direita da 1-0, inicialmente não visual. Reporte visual com o mesmo, cruzando aí a final da 1-0 em direção a Paripe, o Yankee Romeu Tango, sem ter ferido no eixo de aproximação da pista 17. Vai cruzar o eixo da 1-0, reporta visual com a aeronave aproximando para 1-7, reporta cruzando. Prontinho. Santa Nação, próxima cabeça 17, tem bastante robô aqui, viu? Quem reportou foi eu. Senhora, não é mesmo. Robôs nesse setor, né? Negativo, muito. Informe checado final da 1-7, 1-6-0 graus com 8 nós. Tá, girando base, baixando o trabalho. E a câmera tá com visual para nós, girando base. 7, prosseguindo no cruzamento, evitando a final da pista no 7, em Romeu Tango. Cruza sem interferência, Tango. Tan 3283 tem livre decolagem da 1-0, 1-6-0 graus com 8 nós. Decolagem 1-0, 3805, assina a identificação, sub mantenha nível de voo 340. 340 acionado. Autorizada do batimão no meio. Foi rotatória que é bem que tem. Azul 40889, confirme se autorizado, em quanto tempo nivela no 380? Então, meu tango já livrou o eixo da 1-0, segue para Paris. 7, então meu tango, aguarde transferência ao controle. Guardando, tango. Tan 3283, decolou de Salvador ao 05, chame controle na frequência 1198. 198, 3283. Serra Navanda Vitor, sou solo 06, estacionamento Bate 5, está livre táxi. Uma boa tarde. 3283, contato radar. Vai da Arbor, sobe ao 360, serviço de vigilância. 360, 3283. 11 horas, 33 milhas, em rumo oposto, mantendo nível de voo 370, um Boeing 738. Tráfico adicional, mantendo nível de voo 370. Em rumo oposto, o cruzamento se dará em 12 minutos com a sua aeronave, o Azul 4089. Controle, Papa Tango, em que Romeu Tango? Em que Romeu Tango, mantém as condições visuais, reporte Paripe. Visuais, reportará Paripe, Tango. Tan 3507, confirme o número MAC de cruzeiro. S8, sim. Salvador, 6, Scott, ID. Tem head bonk, bote 1885, autorizada a descida 2000 pés. 2000 pés, 1885. Aqui Romeu Tango, traço a posição de 12 horas, a 1.500 pés, deslocamento eco, o Bravo November 2 Alfa, e aqui Romeu Tango. Gente, Bravo November 2 Alfa, Tango, para Paris, basicamente. Giro Quebec Serra, helicóptero a sua posição de 1 hora em 4 milhas, deslocamento noroeste, a 500 pés. Ali mantém cabeceira no zero, Netuno 52. Lima Vitor Bravo, Hotel Papai, boa noite, Zuri, Salvador de Paz, Juan, Luan, Aina, décima 8, bye bye. Bye bye. Control, this is Lima Victor Bravo, Hotel Papa. crossing 1500 for 2000. Lima Vitor Bravo, Hotel Papá, climbing to flight level 360, dial departure, radar surveillance. 360, dial departure, Bravo, Hotel Papá. Controle, Yankee Romeo Tango, visual para a gente está passando agora para a gente. Ok, Yankee Romeo Tango. Rumo 964, ação de identificação. Chegada a Mari, desse contém 060. Ainda não. Autorizado, está. Estimativo, confirme chamada de pouso. Voando na flor de Duna 188, tempo autorizado, procedimento. Autorizada final no 88. É, ok. 3290, tá voando na proa 280 devido à forma sonho. 3283. Afirmativo, senhor. Valeu. Autorizado da presente, vá pro hoje Mucope. E no Quebec Serra chama a torre no 895. Aqui no Quebec Serra, torre de Salvador. Na técnica do rotatorial. Teste Quebec Serra, prossiga inicialmente até a vertical da Enrimar, aqui no Quebec Serra. Já, vive a Quebec Serra. PC1 no meu pé, até a vertical da Enrimar. Olá, meu pai. Uno 52 decolado ao Zuno 1, curva à direita, linha do litoral, reporte passando através da 35, Netuno 52. Estou através da 35, Netuno 52 na linha do litoral. Qual o tempo de voo do Netuno 52? 3 horas para o 52. 3 horas, ciente. Está presente. Deixa. Fica bravo, Eco. Quando você estiver a 60 milhas de Salvador, você vai chamar o centro Recife. Frequência no setor 288-260. Ok. Reporte é trem fixo, vento 160 com 10 nós. Se puder incrementar um pouquinho para evitar a espera. Afirmativa, tá, vai começar aqui. Trabalho, senhor. Está no localizador assistado no 885. O 885 complete final, chame torre no 895. 1895. Cruzando a 35, Netuno 52. 52, transfere agora o controle, frequência 1198, Netuno 52. 1198, Netuno 52, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, Netuno 52. Netuno 52, prossiga. Continua a aproximação, pistão no zero, vento de 160 com 8 nós, temos tráfego pousando pistão no 7 na curtíssima da 17. Reporte visual com a cabeceira, gol 1885. Que tá visual. Visual, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Ascoto. O meu pé é autorizado a interceptar a rádio 1540, aguardando a liberação de vitória. Ok, mantendo os mil pés. É, para a rádio 1140. Controle 3144, senhor de identificação, desse uma senha 060, chegada mais. 1964, livre descida 3000 pés, ajuste no 017. Valor de Itacho Lima, Vitor Charlie Yankee Lima. Lima Vitor Charlie Yankee Lima, climb to flight level 430, radar surveillance. Arbor Departure. Flying 437, Arbor Departure. Charlie en Lima. Sierra Solo, Zuno 4, libere direita, parte da companhia, uma boa tarde. Salido 2230, chama Centro Recife, 1288 ao Centro 260. 228 230, Lima Vitor Bravo, Hotel Papá, contact City Center, frequency 1251, it's a label 13395. Ok, Bravo, Hotel Papá. Trip 5626 descendo 4000 feet, altimetro 71017. 4000, vai quase ser louco, pode ser. Tudo bem. Tudo bem. Level 340, retreat. 340, retreat, Bravo, Hotel Papá. 52, sobe ao 055. 463, está autorizado a nível de voo 360, submantenha. 416. 4196, complete final, chame torre em 1895. 2 boa tarde, Azul 41, no meio, está no final de 6 milhas, estabilizado. Boa, continue na aproximação no zero, vento no meio 0 graus, com 8 nós, Azul 41, no meio. Na escuta, no meio. Cliente, o gol 1847, informe quando parar de receber. Sola em 1211. 847 ao centro. Confirmando, o senhor está modulando em 13395? Confiado.